Ficheiro 103, página 668, capítulo 36. McRanor. Estava escuro na cabana e havia um urso a um canto. Em pânico, recuei para perto do meu acompanhante, não querendo ter mais nada a ver com animais ferozes. Ele empurrou-me com força para dentro da cabana. Quando cambaleei em direção ao lume, a monstruosa figura virou-se para mim e percebi que não passava de um homem corpulento numa pele de urso. Uma capa de pele de urso, para ser exata, amarrada no pescoço com um alfinete de prata do tamanho da palma da minha mão. Tinha o formato de dois veados num salto, as costas arqueadas e as cabeças encontrando-se para formar um círculo. O fecho era uma espécie de leque afunilado e curto, a cabeça modelada como a cauda de um veado em fuga. Reparei nos pormenores do alfinete porque estava diretamente em frente do meu nariz. Erguendo os olhos, considerei por um instante a possibilidade de estar errada. Talvez ele realmente fosse um urso. Ainda assim, os ursos provavelmente não usavam alfinetes, nem tinham olhos como mirtilos, pequenos, redondos e de um azul escuro brilhante. Estavam afundados em bochechas carnudas, cuja parte inferior estava coberta por uma floresta de cabelos negros entremeados de prateados. Cabelos semelhantes desciam em cascata até aos ombros fortes, misturando-se com os pelos da capa, os quais, apesar do seu novo uso, ainda cheiravam ao seu antigo dono. Os penetrantes olhinhos tremeluziram sobre mim, avaliando tanto as condições esfarrapadas do meu traje como a sua boa qualidade, inclusive as duas alianças de casamento, de ouro e de prata. O discurso do urso condizia com a sua aparência. Parece ter enfrentado algumas dificuldades, minha senhora, disse formalmente, inclinando a cabeça maciça, ainda salpicada de neve amolecida. Podemos ajudá-la? Hesitei, sem saber o que devia dizer. Precisava desesperadamente da ajuda daquele homem, mas seria imediatamente vista com desconfiança quando a minha fala revelasse que era inglesa. O arqueiro que me levara até ali antecipou-se a mim. Encontrei-a perto do Wentworth, disse laconicamente, a lutar contra lobos. Uma inglesa, acrescentou, com uma ênfase que fez os olhos de mirtilo do meu anfitrião fixarem-se em mim com uma especulação um tanto desagradável nas suas profundezas. Empertiguei-me na postura mais ereta possível e regimentei toda a atitude de uma respeitável mulher casada. Inglesa de nascimento, escocesa pelo casamento, disse com firmeza. O meu nome é Claire Fraser. O meu marido é prisioneiro em Wentworth. Compreendo, disse o urso devagar. Bem, o meu nome é McRanor e de momento estamos nas minhas terras. Vejo pelo seu vestido que é uma mulher de família. Como pode estar sozinha na floresta de Eldridge numa noite de inverno? Aproveitei a abertura. Ali estava uma oportunidade de estabelecer a minha boa fé, bem como encontrar Murtagh e Rupert. Vim para Wentworth com alguns homens do clã do meu marido. Por ser inglesa, achámos que eu conseguiria entrar na prisão e talvez encontrar alguma maneira de retirá-lo de lá. Entretanto, eu tive de deixar a prisão de outra maneira. Estava à procura dos meus amigos quando fui surpreendida pelos lobos, dos quais este cavalheiro bondosamente me salvou. Tentei um sorriso de agradecimento para o arqueiro de ossos angulosos que o recebeu com um silêncio tumular. Sem dúvida, a senhora encontrou alguma coisa com dentes, disse McRanor, examinando os enormes rasgões da minha saia. A suspeita cedeu temporariamente às exigências da hospitalidade. Está ferida, então? Apenas um pouco arranhada? Bem, está com frio, sem dúvida, e um pouco abalada, imagino. Sente-se aqui junto ao lume, o Hector irá dar-lhe alguma sopa e depois pode contar-me um pouco mais sobre esses seus amigos. Com um dos pés, puxou um banco rústico de três pernas e sentou-me firmemente nele, empurrando o meu ombro com a mão grande e pesada. O lume de turfa não fornece muita luz, mas produz um calor agradável. Estremeci involuntariamente quando o sangue começou a fluir novamente nas minhas mãos congeladas. Uns dois goles do frasco de couro fornecido de má vontade por Hector também fez o sangue fluir internamente. Expliquei a minha situação da melhor maneira que pude, o que não foi muito bem. A breve descrição da minha saída da prisão e a subsequente luta corpo a corpo com o lobo foi recebida com particular ceticismo. Considerando-se que realmente tenha conseguido entrar em Wentworth, não parece provável que Sir Fletcher fosse permitir que ficasse a vaguear por lá. Também não parece provável que, se este Capitão Randall a tivesse encontrado nas masmorras, fosse simplesmente empurrá-la pela porta das traseiras. Ele tinha razões para me deixar partir. E quais eram? Os olhos de Mirtilo eram implacáveis. Desisti e coloquei a questão francamente. Estava cansada demais para delicadezas ou circunlóquios. McRannoch parecia parcialmente convencido, mas ainda relutante em tomar alguma atitude. Sim, compreendo a sua preocupação, argumentou, mas ainda assim isso talvez não seja tão mau. Não seja tão mau? Levantei-me num salto indignada. Ele sacudiu a cabeça como se estivesse atormentado por insetos. O que quero dizer, explicou, é que se ele está atrás do rabo do rapaz, não deve feri-lo gravemente. E, com a sua licença, minha senhora, arqueou uma sobrancelha peluda na minha direção. Ser sodomizado dificilmente mata uma pessoa. Para me apaziguar, ergueu as palmas das mãos do tamanho de pratos de sopa. Ora, não estou a dizer que ele vá gostar, repare. Mas digo que não vale a pena um grande desentendimento com Sir Fletcher Gordon apenas para salvar o rapaz de um traseiro durido. Tenho uma posição precária aqui, sabe? Muito precária. E ele inflou as bochechas e levantou as sobrancelhas como um besouro para mim. Não pela primeira vez lamentei o facto de não haver bruxas de verdade. Se fosse uma bruxa, tê-lo-ia transformado em sapo naquele momento. Um sapo gordo e grande, com verrugas. Sufoquei a minha raiva e tentei argumentar mais uma vez. Acho que o rabo dele já não pode ser salvo a esta altura. É com o seu pescoço que estou preocupada. Os ingleses pretendem enforcá-lo de manhã. McRannoch resmungava consigo mesmo, andando de um lado para o outro como um urso numa jaula muito pequena. Parou bruscamente diante de mim, com o nariz a 1 centímetro do meu. Eu ter-me-ia encolhido, se não estivesse tão cansada. No estado em que estava, apenas pisquei os olhos. E se eu dissesse que a ajudaria, de que adiantaria? Rosnou. Retomou as suas voltas, 2 passos até à parede, girando no volteio de pele de urso, e mais 2 passos até à outra parede. Falava enquanto andava, as palavras no mesmo ritmo dos passos, parando para um suspiro ao dar a volta. Se eu fosse à presença de Sir Fletcher, o que iria dizer? O senhor tem um capitão na sua equipa que tortura prisioneiros no seu tempo livre? E quando ele perguntar como soube, digo-lhe que uma inglesa perdida, que os meus homens encontraram no escuro, me contou que o indivíduo tem feito propostas indecentes ao seu marido, que é um fora da lei com a cabeça a prémio e um assassino condenado ainda por cima. McRannoch parou e bateu com a pata sobre a frágil mesa. E quanto a levar homens àquele sítio, se, veja bem, se conseguirmos entrar? Podiam entrar, interrompi. Posso mostrar-lhes o caminho. Pode ser. Se pudéssemos entrar, o que aconteceria quando Fletcher encontrasse os meus homens na sua fortaleza? Enviaria o capitão Randall na manhã seguinte com 1 par de canhões e deixaria a mansão Eldridge no chão. Era isso que aconteceria. Sacudiu a cabeça outra vez, fazendo os caracóis negros voarem. Não, minha senhora, não vejo. Foi interrompido pela porta da cabana, aberta de supetão, para fazer entrar outro arqueiro, desta vez empurrando Murtagh à sua frente na ponta da faca. McRannoch parou e fitou o estupefacto. O que é isto? Perguntou. Até parece que estamos nas festas de maio, com todos os jovens a colherem flores nos bosques, e não no pico do inverno, com a neve quase a cair. É um dos homens do clã do meu marido, expliquei. Como lhe disse? Murtagh, sem se deixar perturbar pela recepção nada cordial, olhava atentamente para a figura com capa de urso, como se removesse cabelos e anos mentalmente. McCranagh, não é? Disse em tom quase acusador. Esteve na Assembleia, acho, há algum tempo, no Castelo Léor? McCranagh ficou mais do que espantado. Há algum tempo, essa é boa. Ora, deve ter sido há mais de 30 anos. Como sabe? Murtagh assentiu com a cabeça satisfeito. Foi o que pensei. Eu estava lá e lembro-me daquela Assembleia. Provavelmente pelo mesmo motivo que você. McCranagh analisava o homenzinho ressequido, tentando subtrair 30 anos à sua fisionomia enrugada. Sim, lembro-me de si, disse finalmente. Não do nome, mas de si. Você matou um javali ferido sozinho, com uma adaga, durante o Tinchel. Um belo animal, na verdade. Isso mesmo. O Mackenzie deu-lhe as presas afiadas, um belo par, quase uma volta completa. Belo trabalho, homem. Uma expressão perigosamente próxima de satisfação enrugou o rosto marcado de Murtagh por um instante. Sobressaltei-me, lembrando-me das pulseiras selvagens e magníficas que vira em Lallybroch. São da minha mãe, dissera Jenny, oferta de um admirador. Olhei para Murtagh incrédula. Mesmo considerando a passagem de 30 anos, ele não parecia um candidato provável a uma terna paixão. Pensando em Ellen Mackenzie, lembrei-me das suas pérolas que eu ainda carregava, costuradas na bainha do meu bolso. Tateei até encontrar a ponta aberta e puxei o colar para a luz do fogo. Posso pagar-lhe, declarei. Não espero que os seus homens se arrisquem por nada. Movendo-se muito mais rapidamente do que eu imaginava ser possível, ele arrancou-me as pérolas da mão. Fitou-as, incrédulo. Onde conseguiu isto, mulher? Disse que o seu nome é Fraser? Sim. Apesar de exausta, impertiguei-me. E as pérolas são minhas. O meu marido deu-mas no dia do nosso casamento. Ah, deu-me. A voz rouca abrandou repentinamente num sussurro. Virou-se para Murtagh, ainda segurando o colar. O filho da Ellen? O marido desta mulher é o filho da Ellen? Sim, respondeu Murtagh, inexpressivo, como de costume. Como saberia imediatamente se o visse? É a cara dela. Atento novamente às pérolas que agarrava, McCranagh abriu a mão e afagou delicadamente as pérolas lustrosas. Dei este colar à Ellen Mackenzie, disse ele, como prenda de casamento. Ter-me-ia dado a ela como marido, mas ela preferiu outro. Bem, tenho pensado nelas muitas vezes, em volta do seu adorável pescoço. Disse-lhe que não estava a vê-lo em nenhuma outra mulher. Assim, pedi-lhe que o guardasse e só pensasse em mim quando o usasse. Resfolegou brevemente, diante de alguma lembrança. Em seguida, devolveu umas pérolas cuidadosamente. Então, são suas agora. Bem, use-as em boa saúde. Terei maiores possibilidades de o fazer, disse eu, tentando controlar a minha impaciência diante daquelas demonstrações sentimentais, se me ajudar a resgatar o meu marido. A pequena boca rósea, que esboçava um sorriso com os pensamentos do dono, apertou-se repentinamente. Ah, disse Sir Marcus, cofiando a barba. Compreendo, mas já lhe disse, não vejo como isso possa ser feito. Tenho mulher e 3 filhos em casa. Sim, eu faria alguma coisa pelo filho da Ellen, mas o que está a pedir é demais. De repente as minhas pernas cederam e sentei-me com um baque, curvando os ombros e deixando cair a cabeça. O desespero arrastava-me como uma âncora, puxando-me para baixo. Fechei os olhos e retirei-me para um lugar escuro no meu íntimo, onde não havia nada, além de um vazio cinzento e durido, e onde o som da voz de Murtagh, ainda a argumentar, não passava de uma tagarelice indistinta. Foram os bramidos do gado que me tiraram do meu estupor. Ergui os olhos e vi McCranock girar nos calcanhares e sair à pressa da cabana. Quando abriu a porta, entrou uma rajada do ar gelado de inverno carregada dos mugidos do gado e dos berros dos homens. A porta fechou-se com estrondo, atrás da figura enorme e peluda, e virei-me para perguntar a Murtagh o que achava que devíamos fazer em seguida. A expressão do seu rosto fez-me parar, muda. Eu raramente o vira com qualquer expressão, além de uma espécie de severidade paciente nas suas feições. Mas agora ele positivamente resplandecia com um entusiasmo contido. Agarrei-o pelo braço. O que foi? Conte-me depressa. Ele só teve tempo de dizer, antes de o próprio McCranagh se precipitar de novo para a cabana, empurrando um jovem magro à sua frente. As vacas são de McCranagh. Com o último empurrão, encostou o rapaz à parede da cabana. Aparentemente, McCranagh achava o confronto eficaz. Tentava a mesma técnica, nariz a nariz, que usara comigo anteriormente. Com menos autodomínio ou menos cansado do que eu, o jovem arqueou-se nervosamente contra a parede o máximo que pôde. McCranagh começou por mostrar-se amistosamente razoável. Absalom, meu rapaz, mandei-te há 3 horas recolher 40 cabeças de gado. Disse-te que era importante encontrá-las, porque vai haver uma terrível tempestade de neve. A voz, agradavelmente modulada, elevava-se. E quando ouvi o barulho das vacas a mugir lá fora, disse a mim mesmo, ah, Marcus, o Absalom encontrou o gado todo. Que rapaz excelente! Agora podemos ir para casa, aquecer-nos junto do lume, com o gado a salvo nos seus estábulos. Um punho forte e musculoso agarrou o casaco de Absalom. O tecido agarrado entre aqueles dedos rombudos começou a deformar-se. E então saio para te dar os parabéns por um excelente trabalho e começo a contar os animais. E quantos conto, Absalom, meu belo rapazinho? A voz elevara-se a um rugido, a plenos pulmões. Embora não possuísse uma voz particularmente profunda, Marcus McCranagh tinha uma força nos pulmões suficiente para 3 homens de complexão normal. 15! Gritou, erguendo o infeliz Absalom na ponta dos pés. Ele encontra 15 animais de 40. E onde estão os outros? Onde? Lá fora, perdidos na neve para morrerem congelados. Murtagh desaparecera discretamente nas sombras do canto enquanto a cena se desenrolava. Mas eu observava o seu rosto e vi o repentino brilho de divertimento nos seus olhos diante daquelas palavras. De repente compreendi o que ele começara a dizer-me e sabia onde Rupert estava agora. Ou se não exatamente onde estava, pelo menos o que estava a fazer. E comecei a ter um pouco de esperança. Estava completamente escuro. As luzes da prisão, lá embaixo, brilhavam fracamente através da neve, como as lanternas de um navio inundado. Esperando sob as árvores com os meus 2 companheiros, revi mentalmente pela 1000ª vez tudo o que podia correr mal. McCranagh desempenharia a sua parte no acordo? Teria de fazê-lo se quisesse ter de volta o seu valioso gado de raça pura das terras altas. Sir Fletcher acreditaria em McCranagh e ordenaria imediatamente uma busca às masmorras? Era provável. O baronete não era um homem que pudesse ser considerado levianamente. Eu vira o gado desaparecer, um animal de cada vez, pela vala que levava à oculta porta das traseiras, sob a condução experiente de Rupert e dos seus homens. Mas conseguiriam forçar o gado a entrar por aquela porta, um ou mais de cada vez? Se assim fosse, o que fariam uma vez lá dentro? O gado desvairado, preso repentinamente num corredor de pedra, iluminado com tochas ofuscantes? Bem, talvez funcionasse. O próprio corredor não seria muito diferente do seu estábulo com chão de pedra. Inclusive as tochas e o cheiro de seres humanos. Se tinham chegado até ali, o plano devia funcionar. Era pouco provável que o próprio Randall pedisse socorro perante a invasão, com medo de ver revelados os seus pequenos segredos.